louvor. Nunca mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E você que está aí nos acompanhando, seja fortalecido pelo Senhor. Se você está vivo, é porque o teu propósito ainda não acabou. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Oh! Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a subir, descendo do leu, do leu. Mas eu cresci, oh, e cresci, e diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Coisa boa chegando, aleluia. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, profetiza. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, obrigada, Senhor, por ter me sustentado todo esse tempo. É o Senhor quem te sustenta, é Ele que guarda você enquanto você dorme. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo do eu, do eu. Mas eu cresci, oh, e cresci diminuindo, apareci desaparecendo. E o poder de Deus se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, aleluia. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.